vem se contemplar, o fim da tarde. As malas tá pronta, vambora pra praia. Só vem se contemplar, as amizades. Vambora pra praia, vem do sol estralar. Só vem se contemplar, o fim da tarde. As malas tá pronta, vambora pra praia. Só vem se contemplar, as amizades. Salve! Whisky na mala, então abre uma agora, o resto a gente abre lá. Cuidado com a brasa no banco, sessão começa em São Paulo. Tiazinha se espanta, vendo naipe, o sono talo, esfumaçando a não vejo a hora de chegar e trombar as bu. Destino é pra um apela no Guarujá. Intera no mercado, dei na mão do mais chapado. Compou tudo em breja, vamos só comer miojo cru. Pra variar, vou pôr os meus pés na areia. Dá um mergulho pra Imanjá abençoar. Eu vim pra zoar, me purificar do estresse. O menino de Sampa, não viu nada. Salve, bora pra praia, vem pro sol estalar. Só vem se contemplar, fica na areia. As malas tá pronta, bora pra praia. Só vem se contemplar, as amizades. Bora pra praia, vem do sol estralar. Só vem se contemplar, fica na areia. As malas tá pronta, vambora pra praia. Só vem se contemplar, as satisfação, horas no busão. Pra ficar bem à vontade, na verdade eu sou função de SP sem coração. Só pra ter a sensação de que o mundo vale a pena e eu que indica a direção. Diz, quem é que bebe? Sorte esse cab. Logo percebe que ainda tá sol. Esses moleque tem sede, todos tão 13. Três canta rap, eu deito na rede. Minha vez de pôr um nofe quando surge uma bike. Fãs são fãs, não resista ao titã. E eu não resisto quando elas tão de fãs, entendeu? Loirinha naipe, olhou pro pai que não teve reação, saí de cantoneira e fui pro vibe. Oh, sucesso pra nós, progresso pra nós. Não inveja as trampa vera pra cantar os The Boys. Mas agora é nossa festa. Se me assistiu, subiu o castelo. No limpa suor na sua testa. Salve, vambora pra praia, vem do sol estalar. Só vem se contemplar, o fim da tarde. As malas tá pronta, vambora pra praia. Só vem se contemplar, as amizades. Vambora pra praia, vem do sol estalar. Só vem se contemplar, o fim da tarde. As malas tá pronta, vambora pra praia. Só vem se contemplar, as amizades. Faz tempo eu não contemplo uma amizade. Pergunto como, tira a coleira, cachorro sem dono. Tô vendo de novo na cidade. Eu sei tomar, você sabe, tá faltando sanidade. Toda cidade. Eu vou pra praia, vou faia, só custa minha laia. Assim talvez receba algum retorno. Eu tempo que passo, o tempo que a massa já caçou. Você, você que é o mesmo que traça o plano e manda geral se fuder. Ah, tô vendo ela me olhar. Quanto faço acesso com os amigos caminhando pela areia. Já deu essa fumaça que eu sou cão de caça. Passa, veja a periquita ali batendo as asas. Tô eu, SP, fique no pique. Meu parça segue na trada, por isso aqui se certifique. Ó, garota, só não se assuste que eu sou moço. Vou à praça, basta, vai comprando as brechas. Enquanto arrasta elas pra casa. Aí, 2012, Haikais, SP Vic, DJ Quali, Spinard. E aí, Sleep, firmeza total da massa, crew.